Eu já te escrevi 1000 cartas, a chuva ainda não passou. O tempo não apaga marcas, difícil não falar de amor. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Flores nascem nas esquinas, o vento ainda sopra frio. Frases que não te fascinam, coisas que você nem viu. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Eu já te escrevi 1000 cartas, a chuva ainda não passou. O tempo não apaga marcas, difícil não falar de amor. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Me joguei no chão, yeah, yeah, na sala de estar, tudo em minhas mãos, oh, oh, nada em seu olhar. Penso tanto em você, penso tanto em você, penso tanto em você. Eu já te escrevi 1000 cartas.